trabalha, rouba pra se sustentar. Você cheira, bebe, fuma e não hesita em matar. Já destruiu muitas famílias, você não tem compaixão. Pelo jeito só tem ódio dentro do seu coração. Você diz que não tem mãe, você diz que não tem pai. Sua proteção a R15 vinda do Paraguai. Mano, meu mano, hey mano, como é que você faz pra conseguir deitar à noite e dormir em paz? Como é que você põe a cabeça no travesseiro sem lembrar daquele seu companheiro que você matou e o filho dele que você viciou? Mano, meu mano, hey mano, onde você quer chegar? Como você quer ser amado se só pensa em matar? Como você quer ter amigos se não tem teu sorriso, que quase sempre é preciso? Você diz que é malandro, você diz que é forte, tem 38 na cintura e não teme a morte. Mas quem comanda é Deus, e se ele vira mesmo, hoje você é o predador, amanhã é a presa. Nossa realidade não é brincadeira, te falam sobre vida eterna e você diz que é besteira. Mano, meu mano, hey mano, como é que é? Foi Deus que fez o chão que tá embaixo do seu pé. Ele criou Adão, também lhe deu o castigo. Você é livre pra ignorar e dar de cara com o inimigo. Mano, venha pro lugar certo, quero ver realmente se você é esperto. Levante sua cabeça e grite pra que todo mundo veja que sua casa não é mais o bar, é a igreja. É isso aí, mano, venha para a paz antes que seja tarde demais. Pois um dia a sorte pode te deixar e uma bala perdida pode te acertar. E todo o seu dinheiro sujo, aquele seu carrão, nunca poderão comprar sua salvação. É hora de decisão, é hora de pensar. É sua última bala, você não pode errar. Acerte um tiro certeiro no inimigo e aceite Jesus, seu eterno amigo.